Tudo o que se passa no mundo, passa no Antena News. Diariamente, um bloco informativo de 5 minutos põe-no a par do que acontece no planeta. A notícia e o desenvolvimento. O esperado e o surpreendente em Antena News. De segunda a sexta-feira, às 11h40 da manhã, na Antena UE. Domingo à sexta, a Antena Web dá-lhe uma hora de puro romantismo. Target Deluxe, um programa da Target Radios que comporta 70 minutos com o melhor da música romântica. Não perca, das 12 às 13 horas, Target Deluxe, todos os dias, de domingo a sexta-feira, aqui, na sua Antena Web. Quer ouvir uma música, mas não sabe qual? Não se preocupe. Se a Antena Web é a sua rádio favorita porque passa as suas músicas de eleição, logo a nossa playlist será a sua preferida. Levamos até si as melhores músicas na melhor sintonia. Segunda-feira, as novidades. Terça, o artista da semana. Quarta-feira, momento para relaxar. E à quinta-feira, sete. Playlist de segunda à quinta, das 18 às 19, na Antena Web. A partir de agora, Diamandina Teixeira traz os bons dias da sua estação. Bom dia, Antena Web, com Diamandina Teixeira. Olá para todos, bom dia, sejam bem-vindos à emissão 1 de Bom Dia Antena Web, o programa que a partir de hoje lhe vai fazer companhia todos os dias às 11 da manhã. Bom dia com alegria, minha gente. Sejam bem-vindos então à emissão 1 de Bom Dia Antena Web. Eu sou o Diamantino Teixeira e a partir de hoje estou convosco todos os dias às 11 da manhã em Bom Dia Antena Web. Um programa que pretende ser de muita informação e alguma música, é claro. Mas, acima de tudo, com muita boa disposição para que você comece muito bem cada dia da semana. Onde quer que esteja, o que quer que faça, o que importa mesmo é que fique na nossa companhia. Somos a sua Rádio Antena Web. Estamos em www.radioantenaweb.info. Assim é que é. Ai, ai, ai. Daqui a pouco já lhe vou trazer os destaques do dia em termos de programação Antena Web, canal 1 e 2. E vá-se preparando, porque Antena Web está a preparar grandes surpresas para si. E mais não digo. O início desta emissão para um convidado bem especial. Ele que não dispensa o seu negro rádio de pilhas. Aí vem ele, descendo a avenida. Chama-se Rui Veloso. E traz consigo o Negro Rádio de Pilhas. Venha então daí, cerca de 40 minutos, vou estar na sua companhia para lhe proporcionar, sobretudo, boa disposição. Eu sou o Diamantino Teixeira, envio-lhe um abraço de Lisboa para o mundo. Vamos então ficar com Rui Veloso, o Negro Rádio de Pilhas. Início da emissão 1 de Bom Dia Antena Web com Rui Veloso e o Negro Rádio de Pilhas. Trago-lhe para já os destaques da Antena Web, canal 1 para o dia de hoje. Antes de mais, deixo-lhe também a previsão do estado do tempo para este dia de segunda-feira. Segundo o Instituto de Meteorologia e Geofísica, este dia vai caracterizar-se por um dia de céu limpo, apresentando-se a partir da tarde com alguma nubosidade por nuvens altas. Ainda assim, estão previstos aguaceiros que poderão ser de granizo e trovoadas para o interior do país. Máximas previstas para hoje no território do continente português. Lisboa, 30 graus. Faro e Coimbra, 27. O Porto fica-se pelos 26, nada mal. Vamos então aos destaques da programação de hoje para a Antena Web e começamos já por um regresso às tardes da Antena Web. Trata-se do Teatro de Mistério, O Detalhe do Crime. Às 16 horas, hoje, de regresso, Teatro de Mistério com O Detalhe do Crime. Depois, lá mais para o final da tarde, temos a Antena. O Desporto, Antena, assim é que está correto. E o destaque do Desporto Antena, o Carlos Bonaparte vai trazer-nos então a final da Liga Europeia de Hóquei em Patins, a final da Taça de Portugal entre Futebol Clube do Porto e Vitória de Guimarães, taça essa que foi ganha pelo Futebol Clube do Porto por uns expressivos 6-2. Carlos Bonaparte vai trazer-lhe também a emocionante Liga de Honra, onde o Feirense já marca presença na primeira Liga Portuguesa. Depois, Canto Português, também com Carlos Bonaparte, onde a música dos anos 70, música portuguesa, é claro, vai estar em destaque nesta emissão de hoje, para este dia de segunda-feira, 23 de maio, ano de 2011. Tudo isto para que você possa ficar ligado connosco, ou seja, na companhia da Antena Web. Agora vamos à música. A voz de Rui Bandeira, o tema Como Tudo Começou. Quem me vai dizer como é que tu? A minha vida já não faz sentido agora.

então é assim. Eu durmo sozinho num quarto sem cor, em cama de espinhos, envolto na dor. Cada madrugada parece o meu fim. Então é assim. Os lençóis de linho são como punhais, a cama de espinhos doente demais. E tudo por causa de não estares aqui. Então é assim. Eu durmo sozinho num quarto sem cor, em cama de espinhos, envolto na dor. Cada madrugada parece o meu fim. Então é assim. Os lençóis de linho são como punhais, a cama de espinhos doente demais. E tudo por causa de não estares aqui. Estivemos então com a voz de Rui Bandeira e também José Alberto Reis. Rui Bandeira com o tema Como Tudo Começou e José Alberto Reis, Cama de Espinhos. Quero falar-lhe agora da programação da Antena Web Canal 2. A não perder já hoje à tarde, e é do dia de hoje que estamos a falar, às 16 horas, Top 10. Entradas, subidas, descidas e até, quem sabe, um novo primeiro lugar. O Top 10 da Antena Web. Ainda destaque no Canal 2 da Antena Web para a grande novela que cada vez está a ficar mais emocionante. Chama-se Um Vulto no Espelho. É às 19 horas no Canal 2 da Antena Web. E é do Canal 2 que estamos a falar. Bom, depois entramos no elevador. Sim, porque a rádio também tem elevador. E vamos até à subcabo. Não tenha medo. Tem luz suficiente para que você se possa sentir à vontade. Subcabo com Carlos Cruz. Não é esse. É o outro. O destaque na emissão da subcabo para a música alternativa. Estivemos então com os destaques para a Antena Web, Canal 1 e Canal 2. Ah, quem é amigo, quem é? Agora é só entrar em www.radioantenaweb.info, dar uma voltinha pela nossa página principal, escolher o canal 1 ou 2 e ouvir o programa da sua preferência. Bom dia, Antena Web. Apresentação, realização e seleção musical deste vosso amigo Diamantino Teixeira, para uma coordenação geral de Carlos Bonaparte. Um abraço também para ele. Musicalmente vamos prosseguir nesta emissão de hoje com mais dois temas em português. Marco Paulo, Na Hora do Adeus, e Miguel Gameiro, Dá-me um Abraço. Então, aí vai ele.

E pronto, meus amigos, chegamos então ao final da emissão 1 de Bom Dia Antena Web. Nesta emissão estivemos, como sempre vamos estar, aliás, nestas emissões de Bom Dia Antena Web, com os destaques da programação desta mesma rádio Antena Web. De saída, deixo-lhe ficar os últimos sons para os Roxy Music. Eu prometo voltar então amanhã, terça-feira, para mais uma emissão de Bom Dia Antena Web, aquela que será a emissão 2. Até lá, desejo-lhe um ótimo dia de segunda-feira e, já sabe, conto com a sua companhia para a emissão de amanhã. Bom Dia Antena Web, com apresentação, realização e seleção musical deste vosso amigo Diamantino Teixeira, que de Lisboa para o mundo vos envia um forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser, a continuação de um ótimo dia. Até amanhã. Bom dia.